me largue, viu, véi? Senhoras e senhores, essa é a música do verão, vai. Vamos, vamos, vamos, vamos. Eu já falei pra você deixar de maricia. Eu quero ver você na coreografia. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você, está boa? Tô bem. Podemos começar? Tô aqui, à sua inteira disposição, total. Eu queria saber um pouquinho de você, como é que você vê a importância do axé para sua carreira e também para a cultura brasileira? Eu nasci no Centro Histórico. Na verdade, fui com 5 dias de vida para a Bahia, só fiz nascer no Rio de Janeiro. E atrás da minha casa, literalmente, todas as terças-feiras, tinha o batuque do Olodum, que era a bênção, e na frente da minha casa, exatamente em frente à minha casa, morava a Batatinha, que fazia a roda de samba com o Paulinho da Viola. Embaixo era aqui da Van, Ladeira da Preguiça. Então, eu fui cercada de axé music desde que nasci, impregnada pelo axé music. Eu não tenho outra influência mais forte do que o axé na minha vida, não só na minha carreira, na minha vida como um todo. Assim, a música baiana me influencia de todas as maneiras. Bacana. E eu queria saber um pouquinho, assim, como você enxerga a sua contribuição, assim, a contribuição do axé, na verdade, para a música brasileira? Ah, a música baiana é a cara do Brasil. A gente tem uma música única. O samba reggae nasceu aqui. Eu vou para fora do país e quando eu mostro as células de samba reggae, de axé, de um modo geral, os gringos ficam completamente loucos. É uma coisa única, nossa. Você pode ir para qualquer canto do Brasil e é claro que vai haver uma influência de outros sons e uma mistura com o que acontece mundialmente, mas na Bahia o som é exclusivamente baiano, é genuinamente brasileiro. É uma coisa que a gente criou. Muito embora tenha sido influenciado pelo ritmo que veio da África, é uma música que é nossa, a gente se apropriou dela, é a cara do Brasil. Para mim, é a música que mais representa o nosso país. Bacana. Hoje, né, as maiores cantoras do país em vendas, imagens, são duas cantoras de axé, você e Ivete Sangalo. Eu queria saber se você acha que isso se deve também porque vocês, de certa forma, não fazem só axé, ou se não, ao contrário, se vocês devem ir só axé. É exatamente isso, a gente faz isso porque é cantora de axé. O meu diferencial é a minha baianidade na Go. O fato de eu ser uma cantora baiana é que me faz ser diferente das outras cantoras. Bacana. Tenho plena certeza disso. Quando um bloco popular encontra uma cantora, né, que faz muito sucesso, como foi o caso da Ivete na Eva, você também no Babado Novo, eu queria saber se você acha que a cantora que vem depois, como a Mari Antunes agora, ela tem mais dificuldade de se estabelecer, é uma responsabilidade maior? Dificuldade existe para qualquer um, em qualquer situação, seja para o cara que faz música, para o cara que trabalha no banco, é da vida. Agora, depende muito do prisma que você escolhe para ver a dificuldade, de como você enfrenta a dificuldade. E se tá aí na mão de qualquer um que venha para receber um legado que tenha sido deixado, eu acho que se tiver força de vontade, ousadia, não tem nada que possa derrubar, nada que possa colocar para baixo. Tem que ir para cima com força e vencer. Dificuldade é dificuldade. Existe. Ponto final, não tem. Uhum. Não acho que seja péssima. A maior prova é que Saulo se deu muito bem. Ivete saiu da banda Eva, Saulo entrou, não tem regra. Tem uma coisa misteriosa nisso tudo aí, que não é pertinente só ao axé, mas a tudo na vida. É para quem tá afim de vencer. E se tiver afim de vencer, não tem essa de, porque quem passou por aqui era muito forte, deixou uma história muito forte. Se você tem a sua, se você tem coragem, se você tem vontade, tudo vai dar certo. Queria saber um pouquinho lá do começo da sua carreira, em quem que você se inspirou e se você sempre, desde o começo, você se imaginou como uma cantora de axé mesmo ou se você em algum momento pensou em investir em outro ritmo? Eu te falei que eu nasci num bairro que respirava axé, samba reggae, samba de viola, samba de roda. Não, eu nasci para ser uma cantora de música baiana mesmo. Ainda que eu ame outros estilos e eu passei por todos eles. Eu tenho um tio que é guitarrista de banda de rock e que me influenciou muito. Ele me ensinou tudo que eu sei de blues. Eu cantei blues em Salvador, nos bares em Salvador. Mas eu sou genuinamente uma cantora de axé. E eu acho que não teria outra coisa que eu pudesse fazer que não fosse isso. O que me inspirou e quem me inspirou foram os artistas baianos mesmo. Eles todos. Luiz Caldas, eu me lembro de sempre cantar músicas de Luiz na calçada, assim, esperando que Batatinha me visse e me levasse para a televisão. Batatinha chegava do trabalho 6 horas da tarde, porque era dupla jornada, né, naquela época. Uhum. A galera trabalhava com música, mas tinha outro emprego também, porque não dava para viver só de música. Então, era década de 80. Era muito difícil. Eu, muito pequenininha, devia ter uns 4 anos de idade, 5 anos, já sabia que queria ir para a televisão de qualquer jeito, ele me prometeu, eu nunca esqueci, e estava eu lá cantando Luiz Caldas. Seria bom se todo mundo pudesse entender, na calçada, bem alto, fazendo escândalo. Sempre fui guiada, assim, pela música baiana. Eu ouvi outras coisas, uhum. Eu gosto de outras coisas, eu sou completamente a favor de mistura, mas eu quero misturar tudo com o meu axé. Eu queria saber um pouquinho como é que você avalia o papel dos blocos mesmo na construção dessas grandes cantoras de axé hoje, né, desse segmento, qual a importância dos blocos de carnaval para isso? Bloco é tradição. Eu sei que o entorno, a indústria, ela passa por mudanças. O axé é um ritmo estabelecido, é uma música, é uma realidade, nunca vai deixar de ser o que é. Agora, o que acontece em volta da música é comércio, é indústria, e essas coisas passam por adaptações, por transformações, e esse é um momento de mudança, eu vejo. Um dia a gente usou mortalha, quer dizer, eu não peguei essa época, mas eu sei que teve mortalha, mas depois virou abadá. Vai chegar uma hora que a gente vai precisar descobrir outro formato, mas o bloco é fundamental nisso. Eu acho que é a essência, bloco, axé e artista de axé são como se, vou fazer uma analogia, o axé, o cantor de axé é o coração, porque é ele que leva o axé para, faz o axé ecoar. A música, que é a essência dessa festa, ainda que tenha camarotes, ainda que exista outras coisas para se, existam outras coisas para se fazer, alternativas a isso ali, dentro do circuito de carnaval, uhum. O axé é o pulmão, é de onde a gente tira o ar para fazer 6 horas de percurso. Sim. E o bloco é a tradição, é o corpo, é quem manda na parada. Se você não tem essas 3 coisas, você perde completamente a noção da onda. Agora, tem muitas coisas a serem adaptadas, porque a nossa festa ficou muito grande, a indústria cresceu muito. Uhum. A gente precisa dar uma ajeitada nisso. Mas o bloco é fundamental. Bloco afro, bloco alternativo, bloco oficial, não importa o que seja, tem que ter bloco. Bacana. O axé, Claudinha, já representou de 14 a 17% das vendas, né, no país. Todas as grandes gravadoras tinham artistas baianos, mas isso deu uma quebrada nos últimos anos. Eu queria saber a que você atribui essa mudança, se você acredita que foi a indústria que perdeu a capacidade de renovação ou se foi um problema no mercado fonográfico nacional mesmo. Eu acho que tudo passa por transição. Esse é um momento de mudança. E eu acho que não tem nada relacionado com a música. Acho que é em função do crescimento mesmo. A gente cresceu demais. A gente atrai turista do mundo inteiro. Então, precisa de gente para controlar todas as áreas e gente capacitada para fazer isso. Há que se fazer uma reforma no sistema que já existe, que tem seus vícios. Então, precisa mudar certas coisas. Precisam ser... Algumas posturas também precisam ser diferentes, porque a gente vive em outro momento. E é do mercado, é natural. Um dia é o pop, outro dia é o rock, outro dia é o axé, e vai ser assim de novo. Daqui a pouco tem mais axé de novo aí, liderando a parada, 50% da parada toda. É normal que aconteça. Eu queria, até falando um pouquinho mais, trazendo para o atual momento, eu queria saber se você se você tem nomes assim que você faria apostas de quem vai estar, sei lá, daqui a 5 anos aí brilhando, se você vê novas cantoras no meio, se você percebe essa renovação no axé. Eu gosto muito de Kate, muito mesmo. Acho que ela é muito talentosa, muito esforçada, dedicada, tem foco. Eu acho Mário Antunes linda, cheia de viço. Eu acho que ela é uma menina que tem tudo para ir à frente. Eu gosto de Felipe, do Eva, que também é um gato, cheio de gás, tem uma voz muito bonita. Levi, do Jamil, que chegou lá com identidade, com propriedade e mostrou que ele tem a cara dele e colocou uma roupa nova no Jamil, que já é uma banda consagrada da Bahia. Eu acho que tem uma galera aí que está trabalhando certo, que está investindo numa sonoridade que não é mais aquela mesma de antes, porque tudo vai amadurecendo com o tempo. A gente tem que sair um pouco da caixinha também, tirar esse ranço de usar sempre as mesmas coisas, manter os mesmos acordes, porque está ganhando-se daquele jeito. Essa história de time que não se mexe, como é que fala aquele dito popular? Time não se mexe, não se mexe. Não se mexe. Isso é coisa de gente conformada a ganhar dinheiro ali, naquele jeito. O negócio não gira em torno do dinheiro. A música baiana não gira em torno do dinheiro. Não é o mercado do axé, é o axé. É o axé que é importante. Enquanto a gente estiver produzindo bons artistas, enquanto bons artistas estiverem produzindo boas músicas, tudo vai acontecer e o que tem que ser acrescentado vai ser acrescentado. A grana, o espaço físico. Acho que tem muita gente talentosa vindo aí também. Eu tenho visto assim na internet gente da Bahia e gente de fora da Bahia cantando coisas da Bahia de maneiras diferentes. Eu sou muito a favor de misturar. Tá rolando. Você acredita que o axé ainda tem fôlego para ser internacional, como já foi, né, com Daniela Mercury, com esses outros artistas? Eu não acredito que o axé tem fôlego para ser internacional, não. Eu acredito que ele é internacional e ele tem fôlego para ser externacional, com perdão da palavra. O axé vai ganhar o mundo, eu tenho certeza absoluta disso. Certeza. Muitas vezes você falou, né, você usou a palavra a cantora de axé. Eu queria saber, quando você pensa nessa palavra, cantora de axé, quem que te vem imediatamente à cabeça, assim? Se você puder... Daniela Mercury. Daniela Mercury. Eu sei que Luiz é muito importante pra mim. E ele foi incrível, assim, aparecer descalça no programa nacional. Na época em que, assim, o nordestino era meio que... A gente tinha vindo de uma ditadura... Caetano e Gil tinham sofrido pra caramba, sendo escorraçados de festivais e aquela guerra política, e de repente um cara descalçado num programa em rede nacional, arrasando, cantando uma música assim super simples, alegre, que contagiava todo mundo. Mas a minha referência principal é Daniela, acho que pela minha idade também, eu tenho praticamente a mesma idade do Axé Music, né, do tempo de Axé, então... Eu vi Daniela na minha fase de amadurecimento, na minha adolescência. Eu tinha 12 anos e ela estourou. E aí o meu cabelo, eu saía do banho, não penteava o cabelo para ficar com o cabelo igual de Daniela. Eu ia para os bares e eu cantava disco todo de Daniela. Então ela é a primeira pessoa que me vem à mente. Eu sempre faço questão de frisar que, apesar de ser minha amiga, de ser alguém que eu tenho amor mesmo, porque sempre cuidou de mim, sempre foi muito generosa. Ela é um ícone, uma referência de música baiana pra mim. É ela, Daniela, a rainha má. Eu tiro ondinha, vai na tarraxinha, virou, mexeu, tirou ondinha.